Vamos primeiro esclarecer o que é um parágrafo embrionário. Um parágrafo embrionário, gente, é um parágrafo que está pouco desenvolvido. Então, você começou, você deu um sinal ali de um parágrafo, de uma argumentação, de uma introdução, mas falta desenvolvimento, falta desenvolver melhor aquela ideia, falta desenvolver melhor aquele argumento, falta trazer repertório, então falta dar corpo para o seu parágrafo, falta rechear ele, entendeu? Um parágrafo embrionário é um parágrafo que está ali, é um embrião, ele está plantada a semente, mas ele não está desenvolvido, entendeu? Segundo Bauman, as relações estão cada vez mais lindas. Se quiser colocar outra dúvida aqui no chat, fica à vontade, tá, Pedro? Gente, mais alguma questão? Mais alguma dúvida por enquanto? Tudo certo? Bom, então, eu acho que eu vou começar a compartilhar a nossa tela. A minha tela, né? E eu tô com o meu celular hoje também, então eu vou tentar acompanhar mais ou menos o chat, mas se eu deixar passar alguma coisa, vocês podem me interromper, tá, gente? Pra perguntar, enfim, comentar. Olha aí, temos um testemunho alegre no site. No site. Socorro. No chat. Fiquei felizona com a minha nota de 520 pontos. Larissa disse. Esse comentário foi irônico ou foi um comentário genuíno? Só para entender. É sério. Ótimo. Perfeito, então. Perfeito. Maravilha. Eu fico feliz quando vocês ficam felizes. Incrível. Gente, e é isso, tá? Fiquem felizes com o progresso, ou às vezes até com os erros de vocês. Eu sei que todo mundo quer tirar notas altas no texto, óbvio que sim, eu também ia querer, e é natural isso. Mas a EP é o espaço para vocês experimentarem, justamente para vocês errarem, cometerem erros. Vocês não estão perdendo nada. Essa nota que a gente dá para vocês é para vocês terem um parâmetro de como o texto de vocês está, e porque no texto, porque no Enem, enfim, vocês vão receber uma pontuação, né? Então é uma simulação, mas vocês não vão repetir a EP, vocês não vão reprovar na redação, vocês não vão. Enfim, vocês não estão perdendo nada. Então, se isso serve também para quem até agora não mandou nenhuma redação, não sei se tem alguém aqui que ainda não mandou, que não conseguiu fazer. Gente, tirem essas amarras do coração, mandem o que vocês tiverem, independente se for bom, se for ruim. Se for ruim, melhor ainda, porque a gente vai ter com que trabalhar, ok? Então não fiquem presos a isso de que, ai, eu preciso escrever textos bons logo de cara. Muito pelo contrário. Alguém levantou a mão? Pode falar. Pro, qual é a sua graduação mesmo? Eu tô quase me formando em Ciências e Humanidades, estudo na UFABC, né? E tô cursando já Políticas Públicas também. Chique demais, que isso. Só Deus sabe, só Deus sabe a que preço. Mas tá dando certo, vai dar certo. Bom, gente, então hoje é uma aula que eu gosto muito. Eu gosto muito de Larissa, eu queria dar aula. falar também, Pro. Opa, fala, Lari, desculpa. Eu, hein, me expus. Não, eu só ia falar sobre esse negócio da redação, porque, tipo, a minha foi a primeira que eu mandei, e eu mandei ela incompleta. Eu mandei só com introdução e conclusão, e um parágrafo meia-boca, assim, de desenvolvimento, porque eu não consegui desenvolver mesmo. E o corretor foi super fofo, ele fez um parágrafo modelo de desenvolvimento para mim, ele escreveu. No final, me motivando e tal, falando que eu tinha feito de bem. Eu tirei 520 e fiquei muito feliz, porque eu falei, meu, eu vou dar uma redação dessa. Tipo, sei lá, sabe, incompleta. E aí o cara vai me zerar, com certeza. Mas não, eu nem fugi do tema e tudo, menina, acredita? Eu Acredito. fiquei chocada até agora. Claro que acredito. Gente, vocês às vezes colocam, e eu sei que isso é natural, somos humanos, fazemos isso, mas a gente coloca uma pressão às vezes muito maior do que realmente é, né? A gente faz da coisa um bicho muito mais tenebroso do que realmente é. E é o que eu sempre falo: vocês não vão escrever bons textos se vocês não escreverem textos. Vocês só vão melhorar se vocês escreverem. Então, a gente não tá aqui para olhar e falar, kkk, que introdução ruim. Muito pelo contrário, a gente tá para olhar e falar, olha, falta isso nessa introdução, e se você fizer assim, e se você fizer assado. Então, assim, trazer um texto ruim é muito melhor do que não trazer nada, porque se vocês não trazem nada, a gente não tem com o que trabalhar, né? E é isso, a gente sempre vai motivar vocês a escreverem, a, enfim, trazerem o que vocês tiverem. Ok? E aí, com isso, a gente vai trabalhando e, sem dúvida alguma, vocês vão progredir, porque, enfim, escrever um texto, gente, não é nenhum dom divino, tá? É assim, é uma tarefa humana, todos somos capazes, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre planejamento textual. Gosto muito dessa aula porque eu acho que ela é muito básica. Eu acho que é uma aula base, muito boa. E assim, alguns alunos falam que essa é uma aula que às vezes muda mesmo essa perspectiva de como construir um texto. Então, o que que a gente vai falar hoje, né? O que que a gente vai entender melhor? Como planejar o seu texto antes de escrever? Então, às vezes, a gente vai escrever um texto já com essa ideia de que, ai, a gente tem que ter tudo na cabeça e já ir para formalizar o texto, já ir digitando ali a redação, escrevendo a redação. Talvez isso você tenha que fazer no Enem, porque você vai ter pouco tempo. Mas aqui a gente está num espaço de treino. Então, esse espaço de treino, ele permite que a gente planeje melhor os nossos textos. E isso vai fazer com que a gente, lá no Enem, já tenha uma facilidade melhor, já saiba melhor como colocar as nossas ideias no papel, ok? Então, o que é, né, planejar um texto? Do que se trata o planejamento textual? Tudo aquilo que a gente escreve faz, né, parte de uma vontade de dizer alguma coisa. Você quer transmitir uma ideia, você quer se comunicar passando ali uma informação, um conhecimento, uma opinião. E assim como a gente pensa antes de nos expressar verbalmente, às vezes não, né? Às vezes a gente fala sem pensar e aí geralmente dá merda, né? Então, por isso que tem que pensar antes de falar. A gente também deve pensar antes de colocar as nossas ideias no papel. Então, por isso, o planejamento ele é fundamental para que os nossos textos eles conversem da melhor maneira possível com os leitores, com as leitoras que vão ter contato com a nossa redação, com o nosso texto, seja ele qual for, certo? Então, ao invés de ir já colocando tudo no papel, vamos primeiro parar, pensar o que você quer dizer, como você quer dizer e ir construindo esse texto aos poucos, né? Então, vamos do começo. Primeiro de tudo, a gente parte do esboço e do rascunho. Então, antes de você ter o seu texto final lá pronto, acabado, revisado, lindo, maravilhoso, você vai partir de um esboço e de um rascunho. É como fazer um desenho. Eu não desenho, sou péssima, é uma habilidade que eu queria muito ter. Mas quem desenha vai poder falar melhor. Não sei se algum de vocês aí desenha e tem essa maravilhosa habilidade. Mas antes de fazer um desenho super bem acabado, lindo, incrível, você parte de um esboço, parte de um rascunho. Com o texto é a mesma coisa, ok? Então, com todos atentos e atentas, a gente vai trabalhar com um tema hipotético aqui, tá? Então, vamos supor que o tema do nosso texto é a difícil tarefa de conciliar ativismo e negócios. Esse é o nosso tema, ok? Antes da gente seguir, o que que vocês entendem mais ou menos por esse tema? Quando vocês veem a difícil tarefa de conciliar ativismo e negócios, fica claro para vocês o que que o tema quer dizer? Ou tem alguém que lê isso e não entende nada? Não sei o que que esse tema quer de mim. Eu confesso que está um pouco difícil para mim compreender esse tema. Ok, maravilha. Então vamos aí de breve explicação do tema. Então, Hoje em dia é muito comum a gente ver, por exemplo, empresas atreladas ou tentando ali se atrelar a pautas sociais. Então, por exemplo, uma empresa que quer ser mais inclusiva e contratar mais funcionários negros e contratar, sei lá, empresas que criam cotas para contratar funcionários trans, enfim, mulheres, para atender melhor essas minorias. Isso é uma espécie de ativismo que está atrelada aos negócios, certo? Porque essas instituições não deixam de ser empresas, não deixam de ser corporações. Então, a Avon vai lá lançar uma campanha querendo ser super inclusiva e chamando várias pessoas diferentes para fazer parte da campanha e tudo mais. Essa é uma maneira da Avon, como empresa, como corporação, atrelar ali a imagem dela a um certo tipo de ativismo, certo? Então, a difícil tarefa de conciliar ativismo e negócio. Então, a gente está falando sobre como empresas, como grandes corporações conseguem conciliar ali a sua visão de negócio, de empreendedorismo, ao ativismo, a movimentos sociais, a pautas identitárias, a pautas sociais. Fica mais claro, gente? Todo mundo. Estamos na mesma Sim. página? Sim? Ok. Ficou mais claro agora, pronto. Obrigada. Imagina. Beleza. Então, não vamos chorar, vamos seguir. Então, o que que é o esboço? Já sabemos do que estamos falando, né? Já temos um tema em mente. Então, o esboço são as primeiras ideias que você vai ter sobre o seu texto. Quando você lê o tema, o que que te vem na cabeça? O que que você sabe sobre isso? Quais são as referências que você tem? Essas ideias vão começar ali borbulhar. Ainda não é o momento de lapidar o seu texto, ou seja, ainda não é o momento de colocar tudo isso no papel de maneira organizada, né? É o momento de você apenas selecionar o que você quer dizer. Quero falar sobre isso, quero falar sobre isso e sobre isso. Você vai selecionar palavras e expressões-chaves que você quer usar no seu texto. Esse é o momento de ler com muita atenção o tema e os textos motivadores, ok? Então, leiam, a gente recomenda, leia com atenção o que que o tema está querendo dizer. Não entendeu muito bem o tema? Vai para os textos motivadores, leiam, releiam, entenda do que você tem que falar. Tudo isso faz parte do esboço, ok? E aí, qual é o passo 1? O nosso primeiro passo é o nosso brainstorming. Eu adoro essa palavra. Que significa chuva de ideias, toró de ideias. Esse é o momento de selecionar tudo que você sabe sobre o tema que está sendo proposto. Essa seleção, ela pode ser feita na prática, em forma de lista, em forma de mapa conceitual, em forma de agrupamento. Cata um papel aí da sua casa, pega uma caneta e vai anotando tudo o que você sabe sobre esse tema. Palavras-chaves, expressões, acho que isso tem a ver. Ah, lembrei de uma série que talvez se relacione. Anota, vai fazendo esse compilado de coisas que você sabe sobre o tema. Talvez você, gente, também não precisa ficar 5 dias fazendo um brainstorming, né? É uma coisa ali do momento, leu, viu, ah, beleza, se isso, isso, isso, vai anotando, ok? E aí eu queria propor um rápido exercício com vocês, que é fazer um brainstorming juntos sobre ativismo e negócios. É difícil. Tarefa de conciliar ativismo e negócios. Então eu comecei aqui, né? Então o que que a gente sabe sobre isso? Sobre quais palavras, quais termos, quais expressões vêm na cabeça de vocês quando a gente pensa nesse tema? Eu coloquei aqui, já para começar, mundo corporativo. É uma coisa que vem na minha cabeça quando eu leio esse tema. O que que vem na cabeça de vocês? Eu vou ir colocando aqui com muita calma para o meu computador não colapsar, mas podem ir falando. Eu não sei por quê, mas é hipocrisia na minha cabeça. Hipocrisia. Enfim, a hipocrisia. Ok. Hipocrisia. Que mais, gente? Pro, vou ler o chat. Disseram dinheiro, O Pedro Gustavo falou de pink money. Eu desconheço essa expressão. Também não sei. A Dessa disse parcerias. Não sei o que é. Também não. Parcerias, pink money. Isso. O Eris falou se atualizar. Mas eu não sei se ele respondeu alguém. Bauman. Se atualizar é uma coisa bem Eros. Sim, tipo, se atualizar do mundo atual e tal. Evoluir, né? Sair daquele padrão. Ok. Tá, muito bom. Pro, repete, atualizar. Por favor. A difícil tarefa de conciliar ativismo e negócios. Explicaram Pink Money no chat. Sim. Pink Money é dinheiro proveniente de uso de causas sociais para se promover algo. Perfeito, hein? Ah, tá, beleza. Não, é isso, acabou. Perfeito. Ótimo, muito obrigada, Eduardo, por essa informação, eu também não sabia. Ó, o João Vitor citou aqui a nossa maravilhosa Love, Death and Robots, que é a série, como um, ele colocou como série para introdução, ok? Um repertório. Inclusive, tô quase terminando a temporada nova, hein, gente? Tá excelente. O último episódio é o melhor, já recomendando. O que mais, galera? Mais alguma coisa? Vem na cadeia? Pressão. Ó, vou participar também na minha... O quê? Pressão, a Laysa falou. Escreveu. Pressão. Show. Na minha cabeça vem também movimentos sociais. Isso é uma coisa que vem pra mim. Vou colocar aqui também. Pra mim vem um pouco de propaganda na cabeça. Propaganda, boa. Mais alguma coisa, gente? Bastante coisa, pode falar. Fez uma... Ah, eu esqueci a palavra, mas ela indicou a música Magenta Cash, da Gloria Groove, que fala sobre Pink Money. Legal, ótimo. Como que é o nome da música? Deixa eu ver aqui no chat. Magenta Cash. Magenta Cash. Bom, temos bastante coisa. Alguém quer muito falar alguma coisa que veio na cabeça que não tá aqui ainda? Eu acho. Pode falar, Lari. Eu ia falar sobre manipulação, né? Manipulação, ok. O que eu ia falar? Acho que era nesse mesmo nível mais também. Alguém que mais? É público-alvo. Manipulação, público-alvo, ó. Já vejam que são duas coisas que se conversam. Pública não, gata. Público-alvo. Mais alguém, gente, quer muito falar alguma coisa que não está aqui? Ai, gente, que raiva. Eu queria tanto estar numa sala com uma lousa fazendo isso daqui. Beleza. Temos bastante coisas, né? Vamos seguir, então. Mídia. Ok, vamos com essa última que a Karine colocou aqui, mídia. Show. Ih! O computador passando mal. Calma, meu amigo. Vamos voltar para a nossa apresentação. Depois eu vou arrumar melhor esse nosso brainstorm antes de colocar no Moodle vocês. Mas vejam só quantas coisas temos. Então, esse foi um exercício muito simples muito rápido, a gente poderia ficar aqui muito mais tempo, levantando mais coisas, certamente surgiriam mais repertórios, mais referências, enfim, outros termos, outras palavras que fariam sentido para o nosso tema. Mas esse foi um exercício para vocês visualizarem mesmo como isso funciona. Vejam, a gente tem coisas muito diferentes aqui. A gente tem palavras mais soltas, a gente tem algumas expressões mais organizadas, a gente tem referência de música, referência de série. Então, assim, o brainstorming, gente, vale tudo. É um momento livre para vocês colocarem mesmo tudo que vocês sabem, tudo que vem à mente de vocês naquele momento sobre aquele tema, tá bom? Parece besteira, mas é um exercício muito importante, ok? Porque aí a gente começa a olhar para esse brainstorm e ver, por exemplo, o que que se relaciona. O que que... Claro, tudo aqui, de alguma maneira, tem relação. Mas, pô, o que que... Por exemplo, manipulação, e manipulação, público-alvo, mídia, propaganda, são coisas muito próximas, não são? São coisas que se relacionam diretamente. Então, já pode ser um caminho para você seguir com o seu texto. Pô, quero seguir um pouco esse caminho aqui da manipulação, da mídia, da propaganda. Ao mesmo tempo, você tem aqui mundo corporativo, dinheiro, parcerias, que são outras expressões, outras palavras que também se encaixam, que também estão ali próximas. Você pode olhar e falar, talvez... seja bom um argumento construído em torno dessas palavras, em torno desses termos-chave, certo? Então, aí você vai extraindo desse brainstorm o que que interessa mais para você. Você não vai usar tudo que está no brainstorm, até porque o texto vai virar um fuá. Tipo, você não vai usar tudo que está aqui. Você vai usar algumas coisas que te interessam mais e que faz mais sentido para o seu texto, ok? E aí, qual é o passo 2 desse planejamento? É justamente a organização. Tá na hora de organizar esse texto. Então, nesse momento, você vai escolher as ideias que vão ser utilizadas. O ideal é pensar em, no máximo, 2 ideias que se relacionem para cada argumento utilizado. Então, por exemplo, aqui no meu primeiro argumento, eu vou falar sobre manipulação e público-alvo. E no meu segundo argumento, eu vou falar sobre Pink Money e parcerias. Beleza, escolhi 2 elementos ali para cada um dos meus argumentos que se relacionam e que não vão deixar o meu texto inchado, né? Não vão deixar o meu texto ali com muita informação e sem desenvolvimento. Escolha ideias das quais você acha que consegue falar melhor de acordo com seus conhecimentos. Então, por exemplo, eu posso já ter ouvido falar sobre Pink Money, mas eu não sei muito bem o que é isso, eu não tenho muita certeza da definição desse conceito, enfim, não, sei que tem alguma relação, mas... Então não use, não use. Se você não sabe direito o que falar sobre aquilo, o melhor é não falar nada. Escolha outro tema, escolha outra palavra, outro termo que vai ser mais fácil para você de falar, ok? Pode falar, quem levantou a mão? Pro, um exemplo, na questão do Pink Money. Se eu for citar ele, tipo, será que eles tiram nota? Porque eu não sei se é um termo que, tipo, é muito utilizado. Aí eu fiquei na dúvida se eu fosse usar, ia descontar pontos por causa disso. Não, não vai descontar pontos. Só vai descontar pontos se você citar o termo e não desenvolver isso. Se você só falar e sair correndo, não der uma definição ou não relacionar isso com o seu argumento, tudo, a chave disso, de toda a informação que você trouxer, é o quão ela se relaciona com os argumentos e com o tema que você está trabalhando, ok? Mas você não vai citar, perder pontos por citar alguma coisa que, sei lá, o corretor não sabe o que é. Ok, o corretor não sabe o que é tudo, mas se aquilo tiver bem desenvolvido no seu texto, tá tudo certo, ok? Entendi, pô. Obrigada. Imagina. Mais alguém levantou a mão? Fui eu, pro. Você tá me ouvindo? Tô. É, assim, tipo, como que a gente coloca aquelas palavras em inglês, sabe? Sei lá, tá, Pink Money. Pink Money é uma palavra em inglês, né? Como é que eu coloco no texto, tipo, entre aspas, entre parênteses, e coloca a tradução do lado, não coloca a tradução? Fico bem confusa. termos em inglês, assim, ou em outra língua, enfim, não só em inglês, vocês colocam sempre entre aspas no texto, tá bom? E mesmo que, por exemplo, você escreva Pink Money errado, você não vai ser prejudicada por causa disso, tá bom? Porque como é uma palavra de outro idioma, o corretor não vai descontar a nota porque vocês colocou um I ao invés do Y no money, sei lá. Mas aí você sinaliza a palavra entre aspas, mas não precisa necessariamente apresentar a tradução, ou só se isso for útil para o seu texto, mas se não, não é uma obrigatoriedade. Entendi, obrigada. Beleza? Imagina. Então, vamos para a parte da organização. Essa organização aqui, que eu trouxe para vocês, é uma sugestão, mas ela funciona. Então, é isso. Tudo isso que eu tô falando aqui, o brainstorming, a organização, o esboço, o rascunho, tudo isso, não, nada disso é obrigatório, tá, gente? Você escreve o seu texto da maneira que você achar melhor. Se você falar, se isso não dá certo para mim, eu gosto mais do método, outro método, beleza, não tem problema. Mas é uma organização funcional. Então, escolha, por exemplo, dois termos, um ou dois termos, para focar em cada parte do seu texto. Claro, esses termos, eles precisam ter a ver com o tema e eles precisam se relacionar de alguma forma. Você não vai falar de abóbora em um parágrafo e de mesa de madeira no outro, entendeu? Você tem que falar sobre coisas que se relacionam, e que tenham a ver com o tema. Mas, por exemplo, aqui na minha introdução, vamos supor que tudo isso apareceu no meu brainstorming, todos esses termos, todas essas palavras. Então, na minha introdução, eu vou querer falar sobre mundo corporativo e visibilidade. Eu vou tentar elaborar uma introdução que aborde isso. Eu quero que a minha tese fale sobre isso, sobre como o mundo corporativo precisa de visibilidade para se promover, para gerar mais lucros, e como, de repente, os movimentos sociais, as pautas identitárias, as pautas sociais podem contribuir para isso. É sobre isso que eu vou querer falar. No meu argumento 1, eu vou querer falar sobre vulnerabilidade social e capitalismo, sobre como o capitalismo coloca parte da sociedade vulnerável socialmente, como isso faz com que algumas pessoas sejam privilegiadas em detrimento de outras, né? Sobre como algumas pessoas sejam mais favorecidas, outras menos. Enfim, vou desenrolar uma ideia em torno disso. E o meu argumento 2 vai ser sobre posicionamento e lucro. Então, como grandes empresas, grandes corporações, muitas vezes usam dessa vulnerabilidade social, usam dessas pessoas que estão em minoria no sentido de poder de voz, né? Enfim, não em número. Então, como que essas grandes corporações se aproveitam disso para gerar um posicionamento na empresa e, então, consequentemente, alavancar os seus lucros? Eu queria falar sobre isso. Então, vejam, eu falei aqui muito, assim, foi um freestyle, falei muito a grosso modo, não tá nada super estruturado, mas eu tenho na minha cabeça o que eu quero abordar em cada trecho do meu texto. Eu sei o que eu quero falar na introdução, eu sei o que eu quero falar no meu argumento 1 e no meu argumento 2. Então, essa organização, esse brainstorming, essa seleção de alguns termos, de algumas palavras, ajudam vocês naquele momento que você não sabe mais o que você está falando no texto, que você fala, gente, não sei se eu perdi a mão, se eu tô tangenciando o tema, se eu tô fugindo completamente do que eu queria. Aí você volta para essas palavras. Elas é que vão orientar as ideias que você está construindo ali naquele texto, naquele trecho, naquele parágrafo, ok? E aí, em seguida, a gente parte pro passo 3, que é o nosso famoso tópico frasal, né? O que é o tópico frasal? É a ideia central do seu parágrafo. Então, é sobre o que aquele parágrafo está falando. Esse vai ser o seu tópico frasal. Então, quando a gente fala, deixa mais claro o seu tópico frasal, é porque às vezes você trouxe muita informação no seu parágrafo, mas a gente não entendeu exatamente sobre o que você está falando ali. Então, precisa ter uma frase, precisa ter um trecho do seu parágrafo que você deixa claro qual é a ideia central daquele parágrafo. é o ponto do texto que define o que vai ser defendido naquele trecho, né, do seu discurso. Tudo que for dito no parágrafo deve estar vinculado ao tópico frasal. Então, o seu parágrafo gira em torno do tópico frasal, é o centro das atenções do tópico frasal. O ideal é que não tenha mais de uma ideia central no mesmo parágrafo. Então, por isso que a gente fala, se você está falando sobre vulnerabilidade social e capitalismo, e aí você começa a falar sobre posicionamento e lucro, você já começou uma outra ideia. Então, muda de parágrafo, ok? Um parágrafo sempre termina quando eu mudo de ideia, quando eu vou abordar outra coisa, quando eu vou falar sobre outra, enfim, sobre outro ponto daquele assunto. Entenderam? Para não ter um monte de ideia no mesmo parágrafo. E aí, vamos ver alguns exemplos, né? Vamos colocar um pouco em prática. Então, alguns exemplos de alguns parágrafos que eu construí aqui, para a gente ver isso materializado, né? Então, como que você pode, de repente, estruturar um parágrafo? Tem uma série de estratégias que vocês podem utilizar, tanto na introdução quanto na argumentação. Nas aulas de argumentação, a gente vai ver muitas estratégias que vocês podem utilizar para organizar o parágrafo de vocês. Eu trouxe só algumas hoje. Então, você pode começar o seu parágrafo, por exemplo, com uma declaração inicial. O que que isso quer dizer? Uma declaração inicial é uma afirmação ou uma negação que será desenvolvida e explicada. Então, você lança uma ideia, você faz uma declaração inicial e é aquilo que vai se desenrolar ao redor, ao longo do seu texto. Então, por exemplo, vejam esse parágrafo. No mundo corporativo, é essencial que cada empresa garanta visibilidade dentro do mercado e junto aos seus clientes. Assim, utilizando diferentes estratégias para esse fim, como desenvolver ou se associar a projetos de ativismo social. Esse poderia ser, por exemplo, um parágrafo de introdução. Eu acho que eu até desenvolveria melhor ele, de repente, um repertóriozinho, alguma coisa assim. Mas, enfim, a título de exemplo já está ok aqui. Poderia ser um parágrafo de introdução. Então, qual é a minha declaração inicial? É essa parte que tá sublinhada aqui, ó. No mundo corporativo, é essencial que cada empresa garanta visibilidade dentro do mercado e junto aos seus clientes. É isso que eu vou defender ao longo do meu texto. E percebam que eu incluí aqui dois termos, né? Duas palavrinhas que surgiram no meu brainstorming: mundo corporativo e visibilidade. Então, eu desenrolei a minha ideia de introdução, a minha ideia de início de texto ao redor dessas duas palavras que surgiram lá no meu brainstorming, ok? Outra maneira de fazer isso é colocando uma definição, né? Então, você inicia o seu texto definindo algum termo ou alguma expressão. Também é uma estratégia bastante utilizada. Então, por exemplo, o Instituto Ser Mais define vulnerabilidade social como sendo a situação socioeconômica de grupos de pessoas com poucos recursos financeiros e acesso a oportunidades para o seu desenvolvimento. Comecei definindo, então, o que é vulnerabilidade social. Claro, não adianta também você trazer uma definição e não abordar mais isso ao longo do texto, ou, enfim, os seus argumentos não se relacionarem com isso, né? Isso precisa estar atrelado ao resto da sua argumentação, da sua introdução, enfim. E aí eu sigo dizendo, né? Então a parte sublinhada é aqui, vamos dizer, o meu tópico frasal, né? A ideia central do meu parágrafo. Em um sistema capitalista, é muito comum que muitas pessoas se encontrem vulneráveis e dependam de projetos e iniciativas para acessar determinados recursos. Então, aqui eu já estou trazendo outras duas palavrinhas que surgiram lá no meu brainstorming, que foi capitalismo e vulnerabilidade social, né? E estou desenvolvendo um raciocínio ao redor disso. Então, eu estou dizendo que estou definindo vulnerabilidade social, estou dizendo que no sistema capitalista muitas pessoas se encontram nessa situação de vulnerabilidade. Então, poucos recursos financeiros e acesso a oportunidades para o seu desenvolvimento. E por isso elas dependem de projetos e iniciativas para acessar determinados recursos. Então, já pensando, qual seria uma continuidade justa para esse texto? Seria, por exemplo, nos próximos parágrafos, eu falar como as grandes empresas, como as grandes corporações, qual é o papel desse pessoal nisso que eu estou trazendo nesse parágrafo? Qual é o papel dessas empresas? É suprir essa vulnerabilidade social? É dessas empresas que vêm esses projetos, essas iniciativas para disponibilizar recursos para as pessoas que estão em vulnerabilidade? Seria uma maneira bacana de continuar esse texto, né? Porque aí as minhas ideias vão ficando encadeadas, eu não tangencio o meu tema, né? Então, mais para frente eu posso falar sobre como essas empresas fazem isso, né? Então, já deixo claro aí o lance de conciliar ativismo e negócios, certo? Uma outra maneira de fazer isso é por divisão. O que é divisão? É quando você apresenta dois pontos de vista diferentes sobre o tema. Então, por exemplo, na sociedade contemporânea, é comum que grandes empresas abram espaço para pensar problemas sociais. Por outro lado, essas organizações pensam e assumem determinados posicionamentos paralelamente ao andamento de seus negócios. Então, esse é o meu trecho-chave. É ao redor disso que o meu parágrafo está girando, né? Sobre esse paradoxo, essa espécie de contradição, né? Das empresas se envolverem em problemas sociais, mas isso está também atrelado ao andamento dos negócios, né? Enfim. Dessa forma, o ativismo não está desvinculado do objetivo lucrativo dessas empresas, certo? Então, aí eu já coloquei dois pontos de vista, que é, beleza, as empresas, elas se aliam a movimentos sociais, elas estão, de alguma maneira, se posicionando socialmente, porém, elas ainda são grandes empresas, então, né, a questão lucrativa, ela tá ali andando junto, ok? E aí eu coloco um problema que vai ser desenvolvido ao longo do meu texto, beleza? E também utilizei aqui outras duas palavras-chave que apareceram no meu brainstorm, que é posicionamento e lucro, ok? Então, vejam, esses exemplos são só exemplos de como vocês podem organizar essas ideias. Mas, eu não sei, depois gostaria de saber o que, que vocês acham. Mas, assim, eu particularmente, e falo não só do ponto de vista de professora, mas de uma pessoa que também trabalha com texto. É muito mais fácil quando você tem termos, quando você tem palavras, expressões que vão orientar o seu parágrafo, que vão orientar a informação que você quer passar. Porque aí você não precisa tirar tudo do nada. E às vezes fazer isso sem um parâmetro, né, sem uma palavra, sem um termo ali para ter como base, é muito fácil da gente se perder nos nossos textos, né? Então, às vezes, começar falando de uma coisa, terminar falando de outro, ter saltos lógicos dentro do texto, porque, enfim, você está fazendo tudo ali, né? Meio na hora. Então, quando você tem essa base, né? Quando você tem essas palavras, esses termos que te ajudam a manter ali um foco dentro do seu texto, vejam, a base dos meus parágrafos eram essas palavras em vermelho. E tudo que eu escrevi giraram em torno delas. Então, foi só o trabalho de relacionar esses termos e de colocar eles dentro do meu tema, certo? Mas eles me serviram como base. Então, é importante vocês fazerem essa organização, e vocês vão ver como isso vai facilitar muito a vida de vocês. Eu acho. E aí, gente, alguém quer falar alguma coisa? Tô falando bastante, tá? Tô correndo muito. Se eu estiver correndo demais, vocês pedem pra eu dar uma segurada. Tá tudo bem? Tá sim, pro que tá fluindo muito bem, pelo menos pra mim. Aqui também. Acho legal. Que o pessoal tá fluindo pra todo mundo, gente? Tá de boa? Igualmente, Dolari. Beleza, perfeito, então. Então vamos seguir. E aí, depois, né, do nosso passo 3. Então, vamos recapitular todos os passos para a gente não se perder. O meu passo 1 foi fazer o meu brainstorming. Coloquei lá tudo que vem na cabeça. Às vezes você vai reler o brainstorming e fala, nossa, isso daqui nem tem a ver. Mas coloca lá, sem filtros. O meu passo 2 foi organizar. Então, foi selecionar, beleza. Então, do meu brainstorming, de 10 palavras que eu levantei, eu vou usar essa, essa, essa e essa. Você escolhe sobre o que, que você vai falar, né? O meu passo 3 vai ser estruturar o meu tópico frasal. Então, qual vai ser as ideias centrais de cada parágrafo meu, certo? E aí já é um ótimo momento para você estruturar a sua tese, né? Que é o seu tópico frasal da introdução. Já é um momento maravilhoso para você fazer isso. Então, recortar o seu texto, ok. Dentro de ativismo e negócios, olha quantas possibilidades eu tenho. Mas eu vou querer falar sobre a perspectiva do Pink Money. É nisso que o meu texto vai focar. Nisso que a minha tese vai focar. Não quero. Opa, pode falar. O tópico frasal, cada um tem que ter, tipo, o parágrafo de argumentação, cada um tem que ter um diferente? Ou todos tem que ter o igual? Ou pode ter diferente e igual ao mesmo tempo? Não, cada tópico frasal vai ser diferente do outro. Por quê? Porque em cada parágrafo você vai trazer ideias diferentes, né? Em cada parágrafo você vai falar de uma coisa diferente. Claro que você está falando do mesmo tema, mas, por exemplo, voltando aqui na minha organização, no meu primeiro parágrafo, eu vou falar sobre mundo corporativo e visibilidade. Então, eu vou fazer um tópico frasal que deixe isso claro. No meu segundo parágrafo, que vai ser o meu primeiro argumento, vai ser sobre vulnerabilidade social e capitalismo, como isso se relaciona. Então, eu vou fazer um tópico frasal relacionando esses dois termos. No meu terceiro parágrafo, eu vou, como segundo argumento, falar sobre posicionamento das empresas e lucro. Então, eu vou fazer um terceiro tópico frasal relacionando essas duas ideias. Então, cada parágrafo vai ter um tópico frasal único para aquele parágrafo, ok? Entendi, obrigada. Imagina. E aí, o nosso quarto passo é pensar na nossa conclusão e na nossa PDI. Então, o seu texto ele está quase completo, o mais robusto já foi. Agora, você deve apenas concluir a sua linha de raciocínio, deixando explícito que você conclui sobre aquele tema, sobre o recorte que você fez, ok? Então, vamos supor, voltando aqui de novo na minha organização. Eu falei sobre mundo corporativo e visibilidade, né? Então, a minha tese gira em torno disso, sobre como o mundo corporativo necessita de visibilidade para alcançar grandes margens de lucro. E aí eu argumentei que a vulnerabilidade social está muito atrelada ao capitalismo, e argumentei também que o posicionamento dessas empresas é muitas vezes o que vai gerar lucro para elas, enfim, tudo isso. E aí, qual é a minha conclusão, então, sobre isso? O que, que eu concluo a partir disso? Realmente as empresas são péssimas. Enfim, não, as empresas têm o seu papel importante, mas deve ser, enfim, mais estruturada essa questão dos movimentos sociais e do mundo corporativo. Enfim, você vai concluir a sua linha de raciocínio, você vai me dizer, eu enquanto leitora vou querer saber o que você conclui a partir disso. Porque você argumentou, você defendeu a sua ideia, então, no fim, o que, que você acha? Você acha que a tarefa de conciliar ativismo e negócios é realmente difícil? Você pode reafirmar essa ideia. Ou você acha que não é tão difícil, basta ter um equilíbrio, né? Basta, sei lá, enfim, as empresas estarem mais perto dos movimentos para entender melhor como isso acontece. Ou você conclui que realmente essa relação entre ativismo e negócios não é benéfica, isso não é bom para ninguém. Enfim, você vai dizer para mim o que você conclui a partir das ideias que você trouxe até ali, beleza? Essa é a sua conclusão. E aí, na PDI, o importante é você propor uma ação a ser realizada para solucionar ou minimizar os problemas que você levantou, né? Pode falar. Ô, Pro, a ação pode ser tipo uma ação de um todo, tipo de uma sociedade, ou ação de uma pessoa só? Então, pode ser de um todo, pode ser de uma única pessoa. Aí isso vai entrar lá nos elementos da sua PDI, né? A gente vai ver isso também com mais detalhes, mas o que que a PDI exige, né? Exige que você coloque uma ação, então o que que vai ser feito, né? Qual é a sua proposta? E aí você tem que me dizer. Quem vai realizar essa proposta? Quem vai realizar essa ação? Vai ser o seu agente. Então você pode falar, olha, a minha ação, ela precisa ser realizada por toda a sociedade civil. Ou não, quem vai realizar a minha ação vai ser a mídia. Ou não, quem vai realizar a minha ação vai ser as empresas privadas, ou vai ser um órgão do governo, sei lá, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, enfim, é você que vai me dizer isso, quem vai realizar a sua ação. E aí você fica livre para decidir, né, quem você vai eleger. Só tem um problema que é cuidado para vocês não individualizarem a ação, né? Então, sei lá, é preciso que cada pessoa tome consciência dos seus atos na vida. Essa ação é muito falha, né? Não é uma ação concreta, porque como você mede isso, né? Tipo, tome consciência dos seus atos na vida. Isso é muito subjetivo. O que significa tomar consciência para mim vai ser diferente para você e para as outras pessoas. Então, assim, proponham sempre uma ação concreta e um agente concreto, pensando sempre que com aquela ação vocês querem beneficiar o máximo de pessoas possível. É uma ação que está visando o social, o coletivo, a comunidade, e não as pessoas individualizadas ali. Então, cuidado para não individualizar, para não pessoalizar a PDI, tá, gente? Tipo, cada um deve fazer a sua parte. Tá, mas isso é muito abstrato, isso é muito subjetivo. Como assim? Que parte? O que que cada um tem que fazer? Como você vai medir isso? Como você vai saber que cada um está fazendo a sua parte, entendeu? E por que eu estou falando isso? Como que você vai medir? Como que você vai saber? Porque você também vai precisar apresentar um efeito. Então, caso a sua ação seja realizada, caso isso seja implantado, quais são os resultados esperados disso, né? E esses resultados, eles também precisam ser concretos. Né? Aí o resultado é que cada pessoa seja mais consciente. Ainda é um resultado muito subjetivo, né? Muito, muito abrangente. Tipo, isso não quer dizer muita coisa, né? Na prática, assim. Então, fiquem atentas e atentos a isso. Respondo sua pergunta. Responde sim, Pro. Tá, calma, tem mais uma. E daquelas do resposta genérica, sabe? Tipo, uma coisa que todo mundo dá como resposta, tira ponto na competência? De qual competência você está falando? Eu acho que é a 5, se eu não me engano. É. Eu não lembro muito bem, só que é tipo assim, a sua PDI teve bom desenvolvimento, teve todos os elementos da PDI, no caso, só que foi uma ação muito genérica. Então, a ação genérica, ela tem a ver justamente com isso que eu estava falando, de ser uma ação que é muito abrangente, né? Muito abstrata, muito subjetiva. Então, você não tem muito bem, você não sabe muito bem como mensurar aquela ação, né? Como medir os resultados daquilo. Ou tipo, o Ministério da Educação deve melhorar a educação pública. Essa é uma ação muito genérica, porque, Ah, tá. sabe? Eu Tipo, tô achando que era tipo a ação genérica do genérica do tipo que todo mundo fala isso, não que é muito não. abrangente. Não necessariamente. Tipo, você não Oi. precisa lançar uma PDI que, É quando nossa, terminar aqui. ninguém nunca pensou nisso. Não precisa ser isso, né? Não é genérica nesse ponto. A não ser que você proponha, né, uma ação que Primeira já grau. exista. Tipo, ah, vou dar um exemplo bem besta, tá, gente? Mas sei lá. O governo deve criar um Ministério da Educação. O Ministério da Educação já existe. Essa ação já foi feita. Mas, se você colocar todos os elementos da PDI, modo, agente, efeito, detalhamento, a sua PDI ainda é considerada. Você perde alguns pontos, porque essa ação, enfim, ela já existe. Mas ainda assim, tipo, você não vai ter a nota zerada na PDI, tá? Mas a ação genérica, voltando à sua pergunta, é isso. É quando é uma ação muito, muito vaga, sabe? Tipo, ah, tem que melhorar a educação, mas. É uma ação não explicada, É uma basicamente. ação que não está muito explicada, que não está muito recortada, sabe? É muito abrangente. Melhorar a educação, mas como assim? É Ah, melhorar tá. como, sabe? Fazendo o quê? Enfim, e aí você vai precisar detalhar melhor, né? Então, tomem cuidado também com essas ações que são muito vagas nesse sentido, né? Entendi, obrigada. Nossa, minha cabeça explodiu agora. Nossa, valeu. Imagina. Gente, alguma questão até aqui? Mais alguma questão? Alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa? Eu tenho uma pergunta sobre a Opa. PDI também. Tem problema se eu errar, tipo, o nome do agente? Eu, particularmente, eu sempre tento usar como agente ministérios. Aí, se eu errar o nome do ministério, que tem um ministério com um nome enorme, tipo, um nome composto, e se colocar lá só Ministério da Justiça, eu vou perder ponto porque eu errei o nome exato do ministério ou a ideia que importa? Não, nesse caso a ideia é que importa. Então, a não ser que você, sei lá, coloque um nome de ministério que não existe, sabe? Ou algo assim. Mas realmente tem uns nomes que são muito extensos, né? Alguns ministérios mudam de nome, de governo para governo. Então, se você errar isso, assim, você não vai ser prejudicado, não. Tá bom, obrigado. Ok? Imagina. O que mais, gente? Comentários, dúvidas? Ô, Pro, a gente tava zoando, tipo, falando, ah, vou colocar ali, cabe a Felipe Neto, cabe a Anitta. Se a gente tentar jogar um desse, rola? Tipo, jogar individual? Não um órgão público? Olha, gente, é uma pergunta polêmica essa. Deixa eu pensar. Vamos lá. Vocês não precisam utilizar sempre na PDI um órgão público. Não precisa ser um órgão público. Geralmente, é uma tendência, né? É uma tendência, geralmente, os alunos, as alunas colocam algum órgão público, né? Um ministério, enfim. Mas isso não é uma regra, tá? Isso não é uma regra. Mas eu acho que vocês devem evitar individualizar, sabe? Ou focar muito numa pessoa. Tipo, cabe a Anitta resolver esse problema. Cara, não, sabe? Não cabe a Anitta. Tipo, ela é uma pessoa no meio de uma sociedade imensa, super complexa. Então, assim, claro, né? As pautas sociais esbarram muito em ações que são também individuais, mas no momento da PDI, eu aconselho que vocês não citem pessoas muito específicas como agentes da ação de vocês. Vocês podem, por exemplo, utilizar grupos, né, de pessoas. Então, por exemplo, cabe aos professores, cabe aos enfermeiros, cabe enfim, aos agentes publicitários, cabe aos artistas, à classe artística, enfim, eu acho que isso é mais eficaz e isso é mais coerente e mais justo para uma dissertação argumentativa nos modos que vocês estão construindo. Vocês podem citar grupos de pessoas, né? Porque aí você não está focando, colocando toda aquela responsabilidade numa única pessoa. Mas você está falando, pô, ó, esse grupo aqui, esse grupo de pessoas, esse grupo social pode contribuir dessa maneira. Aí eu acho mais coerente dentro do texto do que citar pessoas muito específicas, sabe? Pro, isso também vale para, sei lá, presidente da República, se colocar Jair Bolsonaro ou o nome de algum ministro, é a mesma coisa, né? É, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que é a mesma coisa. Agradecida. Imagina. Mas alguém tinha levantado a mão, né, gente? Então, ô, Pro, eu pensei agora nisso, de usar uma pessoa específica, tipo Felipe Neto, essas coisas, na argumentação como repertório sociocultural, de tipo, ver se pode, né? Tipo, vai, é uma influência ou alguma pessoa famosa que luta por uma causa que tem a ver com o tema. Uhum. Pode ser, tipo, citado como um repertório sociocultural, que nem filme ou livro, essas coisas? Sim, com certeza. Com certeza, pode sim. A gente vai também... tem uma aula, eu acho que é a aula de argumentação, que a gente fala isso, que eu trago alguns exemplos para vocês de autoridades em determinados assuntos. Quando eu falo autoridade, o que isso quer dizer, né? Vamos supor, você está falando sobre um tema... sobre um tema da área da sociologia, né? Das pautas identitárias... dentro da área da sociologia, está falando ali sobre racismo, sobre questões, enfim, de gênero. Quem aqui conhece Djamila Ribeiro? Vou fazer o chat. Sim. Conhece, Gabriel conhece. Bom, Pedro também conhece. Algumas pessoas conhecem. Djamila Ribeiro, Eduardo, é o nome da moça. Bom, enfim, algumas pessoas conhecem, outras não, tudo certo. Quem é Djamila Ribeiro? Djamila Ribeiro é uma socióloga, escritora, contemporânea. Ela é uma mulher jovem até, tipo, acho que ela deve ter uns 40 e poucos anos. Mas é uma pessoa muito influente, tem uma extensa pesquisa, tem muitos trabalhos publicados sobre questões de gênero, sobre questões raciais... né, sobre essas pautas sociais. Então, por exemplo, se você está falando sobre isso, você pode citar Djamila Ribeiro como uma autoridade nesse assunto, porque ela é uma pesquisadora da área, ela é uma profissional da área, ela fala sobre isso. Então, você pode trazer ela como exemplo de alguém que é especialista, que entende do assunto. Certo? E isso vai ter para cada área. Por exemplo, você está falando de COVID, você pode citar um médico, um infectologista, um cientista, né? Que vai ser, de alguma forma, uma autoridade nessa área, nessa pauta. Então, isso que você perguntou é super válido. Trazer pessoas, né? Meros mortais mesmo, pessoas contemporâneas até, mas que tem ali algum envolvimento com aquele tema, certo? Pode ser também influencers, enfim, youtubers, desde que seja alguém minimamente conhecido, né? Que não seja, sei lá... que seja alguém minimamente conhecido, né? É importante isso, que tenha alguma relevância para aquele tema, para aquele cenário, enfim. Mas isso, como repertório sociocultural, é ótimo. Tá bom, Pro, obrigada. Imagina. Pode falar, quem levantou a mão? Pro, eu ia perguntar sobre, na hora de fazer a PDI, pode citar ONGs, não pode? Sim, pode citar também. Seu agente pode ser ONGs, pode ser, enfim, algum movimento específico. Tipo, sei lá, pode sim. Tá bom, obrigada. De nada. Isso é bom também, gente, porque expande um pouco essa cor e tira um pouco vocês desse lugar de tipo, ah, o meu agente da PDI tem que ser só órgãos governamentais, tem que ser só ministérios, né? É assim, uma coisa que geralmente funciona, né? Geralmente você colocar o agente como um órgão governamental vai funcionar, mas saibam que também tem aí uma diversidade de outros agentes que vocês podem usar e sair um pouco desse, enfim, desses que são muito utilizados, né? Ok? Beleza, pro. Beleza? Ok, eu tava olhando o chat. Eu tava usando no chat. Então, vamos seguir. Então, atenção, atenção, atenção, atenção de novo, muita atenção. Isso é uma coisa que eu já falei algumas vezes e seguirei falando, né? Não inicie a sua conclusão com frases redundantes, como é preciso solucionar o problema entre ativismo e negócios. Se ao longo do texto foram levantados problemas, logo eles devem ser solucionados. Como eu já falei, é uma informação que já está implícita, já está ali. O próprio tema já diz a difícil tarefa de conciliar ativismo e negócios. O próprio tema já deixa subentendido que existem problemas ali, e se um problema existe, ele precisa ser solucionado, né? Então evitem isso. Ah, a minha conclusão vai ser desconsiderada? Não, não necessariamente. Pode ser que ela seja considerada uma conclusão embrionária, né? Enfim, porque não está bem desenvolvida. Mas vocês têm potencial para desenvolver conclusões melhores do que essas, né? Então, assim, fujam um pouco também dessas frases clichês, né? É preciso solucionar esse problema. Ok, sabemos, né? Então, como diz aí a nossa icônica Gretchen, pode parar com essa forçação, entendeu? É só um lembrete, evitem, ok? Não tá errado, não tá errado. Mas, como eu falei, vocês são perfeitamente capazes e têm repertório para construir conclusões melhores, ok? Então, se você sobreviveu até aqui, ao brainstorming, ao esboço, a todos esses passos, ainda não acabou, porque agora a gente vai chegar no rascunho, né? Esboço e rascunho não é necessário, não é exatamente a mesma coisa, então o esboço tá tudo ali muito ainda no mundo das ideias, a listinha, enfim, o mapa conceitual, as coisas que você foi anotando soltas. Agora, no rascunho, né? O que que você vai fazer? É o momento de organizar de fato no papel ou no computador as ideias que você selecionou e organizou até aqui. Então, esse é o momento de você, de fato, escrever o seu texto. Você vai colocar ali no papel tudo o que você pensou até agora, né? Organizando suas ideias, pensando nas palavras que você vai usar, nos termos que você vai trazer. Você formaliza e escreve cada etapa do seu texto de fato, ok? Esse também é o momento, né? O momento do rascunho, de usar com bastante atenção as conjunções, os conectivos, para conectar suas ideias nas frases, nos parágrafos, né? Então, pensar, que isso tem a ver com isso, né? Vou trazer aqui um exemplo. Um repertório sociocultural. A ideia que eu estou trazendo em seguida é só uma continuação, ou eu estou colocando uma ideia contrária, enfim, para você pensar também em qual conectivo, em qual conjunção faz mais sentido para você usar ali. Né? Ah, faz sentido eu usar aqui um por fim, um ademais, um dessa forma, enfim, nesse momento que você vai pensar todos esses detalhes do seu texto, principalmente do ponto de vista gramatical e ortográfico, tá? Alguém levantou a mão, pode falar. Oi, Pro. Oi. Tava pensando, qual o tempo mais ou menos ideal para fazer a redação, assim, um rascunho incluso? pergunta difícil. Pergunta difícil, eu não sei, assim, eu acho que eu não tenho uma resposta pronta para isso, porque, como eu falei, talvez lá no momento do Enem, vocês vão ter idealmente, sei lá, uma hora e meia no máximo para fazer a redação. Então, esse momento do brainstorming, do esboço, do rascunho, vai ter que ser muito rápido, né? Sei lá, vai fazer em 10 minutos, em 15 minutos. Por isso que ao longo do ano, a ideia é que vocês treinem isso, né? Para quando chegar lá no Enem, você já ter essa manha, já ter esse tempo ali internalizado. Então, nesse treino, nas redações que vocês estão escrevendo agora, não tem muito, assim, um tempo ideal, sabe? Tem gente que vai demorar 3 horas para escrever uma redação, tem gente que vai demorar 2, tem gente que vai demorar 1, enfim. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, né? E como é realmente um momento de vocês treinarem, de vocês pesquisarem informações, pensar com um pouco mais de cuidado, eu acho que é besteira colocar essa limitação de tempo, sabe? Mais para frente vocês podem tentar, por exemplo, quero tentar fazer tudo isso, sei lá, em 1 hora. Colocar aqui o cronômetro, tentar fazer todo esse processo em 1 hora. Acho que mais para frente é legal vocês começarem a fazer isso, mas agora acho que não se apeguem muito a isso, sabe? Tipo, ai, tenho que terminar em 30 minutos, sei lá. Mas acho que isso é muito pessoal também, vai de pessoa para pessoa. Ok? Ok, obrigada. Imagina. Então, agora, para finalizar, é só você revisar o seu texto. Então, gente, eu sei, às vezes, que vocês têm outras demandas, eu sei que às vezes já é difícil encontrar, sei lá, 1, 2, 3 horas para conseguir fazer uma redação, ou às vezes você já ficou ali quase um dia inteiro debruçado sobre aquele texto, tentando fazer sair alguma coisa, mas sempre que puderem, releiam o que vocês escreveram, tá? Passem com atenção por todo o texto, conferindo gramática, ortografia e principalmente a fluidez das ideias, tá bom? Porque, como eu falei, a gente pega muito texto às vezes, gente, que tem uns erros, principalmente de competência 1, que eu tenho certeza absoluta que foi por falta de revisão. Tipo, a pessoa sabe escrever aquela palavra, mas às vezes ela escreveu com pressa e, enfim, não revisou, mandou daquele jeito mesmo e aí, sei lá, perdeu ponto por besteira, sabe? E no Enem, isso também pode acontecer, né? Por isso que vocês têm também no Enem uma folha de rascunho para depois passar lá para a folha oficial, né? Então, essa revisão é fundamental. Não estou dizendo que vocês precisam ficar uma semana relendo o texto, né? Sei lá, idealmente a gente faria isso, mas ninguém vive no mundo ideal, né? Então, vai dentro da sua realidade, dentro da sua realidade de tempo, dentro da sua realidade de disponibilidade, mas tenta passar pelo menos uma vez pelo texto novamente. Que às vezes você encontra um erro, tipo, nossa, aqui é um ponto final, esqueci de pôr ponto final. Ou tipo, nossa, caramba, isso é uma letra maiúscula, coloquei com minúscula. Ou às vezes você passa por um parágrafo e fala, caramba, tá horroroso, não entendi nada, nem eu entendi o que eu escrevi. Então, imagina o leitor, imagina o corretor, né? Então, serve para você olhar também às vezes e falar, pô, acho que essa ideia tem que reestruturar, porque ainda não tá muito, muito objetivo, muito claro o que eu tô querendo dizer. Por isso que a revisão é muito importante, tá bom? E aí, como vocês viram, piscou, saiu um texto lá pra mim, confia, vai dar certo. Né? É como muitas coisas na vida. Às vezes a gente acha que tem que sentar e fazer tudo de uma vez e cuspir um texto ali. Mas às vezes, se você vai aos poucos, se você vai parte por parte, você vai construindo o texto de uma maneira mais leve, né? E até mais organizada. Quando você menos percebeu, pô, a redação tá pronta, né? Começando ali do esboço, planejando o que você quer dizer, selecionando as palavras-chave do seu parágrafo. Isso é uma boa dica, hein, gente? para vocês não se perderem nas ideias dos parágrafos de vocês, pensem nisso. Qual é a palavra-chave do meu parágrafo? Capitalismo. Violência. É, sei lá. Qualquer coisa. Mas pensem, às vezes, claro, de acordo com o tema, né? Mas pense qual é o termo-chave do meu parágrafo. Para depois você passar por ele, ou mesmo na hora que você estiver escrevendo, para você ter isso em mente. Tipo, meu, eu preciso estar aqui fiel à minha palavra-chave, né? Porque é disso que eu quero falar. Então, não vou pirar muito, não vou sair muito fora dessa caixinha. É, nesse sentido, né? De às vezes colocar muitas informações, enfim, e o parágrafo ficar confuso. Então pensem nisso. Qual é o meu termo, qual é a minha palavra-chave que orienta todo esse meu parágrafo? Ok? Isso vai facilitar a vida de vocês, acreditem. É, quem levantou a mão pode falar, gente. Não sei a ordem, vocês que vejam aí. Acho que duas pessoas levantaram, né? Pro. Uma dúvida, eu sempre fiquei nessa dúvida de que no texto do Enem precisa necessariamente de um título ou não? Não precisa. Título não faz a menor diferença no seu texto, gente. Você não vai, não é nenhum critério de avaliação. É, se tiver, beleza, mas se não tiver também não vai fazer nenhuma diferença. Eu vi aqui no chat já que o Gabriel falou que título só come linha. É isso mesmo. Ao invés de colocar um título, já vai direto, que aí você vai ter uma linha a mais aí para o texto propriamente dito mesmo. Então, não se preocupem com título. Tá bom, obrigada. Eu sempre colocava, tipo, eu ficava, meu Deus, se não colocar título, eles vão tirar a minha nota. Mas não vou colocar mais, então. O que mais, gente? Dúvidas, questões, sugestões, comentários, desabafos. Essa é a hora. Tudo certo? Por aqui tá tudo certo. Não okay. Tem nenhum choro da noite agora. Não tem um choro da noite? Ótimo, perfeito. Gente, pergunta do Pedro, consegue ler o chat? Ou quer que eu leia? Ah, se você já tiver aí... tô vendo aqui. Tá professor, bom. Uma dúvida. Na minha redação, que eu tangenciei, o corretor deu a entender que eu tangenciei pelo fato de não ter seguido a lógica dos textos motivadores. Se não seguir a lógica deles, considera tangenciamento? Não. Inclusive, se essa for uma dúvida, Pedro, que você tiver em relação ao seu texto, eu até aconselho que você tire essa dúvida com o seu corretor, sabe? Tipo, cara, isso que você deu a entender é isso mesmo? Porque não é uma obrigatoriedade seguir a ideia dos textos motivadores. Desde que você esteja dentro do tema, né? Desde que você não fuja, não tangencie o tema. Mas você não precisa abordar especificamente ali o que o texto motivador trouxe, tá? Então, se essa for uma dúvida que você tiver, ou enfim, para ter certeza se foi isso mesmo no texto, de repente vale até a pena mandar uma mensagem para o corretor para esclarecer melhor isso, ok? Porque não é uma regra, não. Ok, mandou um e-mail, mas não foi respondido. Beleza. Se demorar muito e não responder, você me dá um toque, que aí de repente eu dou um toque pra ele, tipo, responde aí o e-mail do Pedro, beleza? Mais alguma coisa, gente? Depois dessa aula fica um pouco mais fácil, dá uma luz maior pra vocês de como planejar esse texto. É algo que vocês já tinham em mente, ou vocês começavam e, enfim, não sabia muito bem para onde seguir? Quais eram os métodos que vocês utilizavam? Na redação, eu sempre, tipo, ou começava, ou lia a redação, que era o tema da redação, e fazia a prova, ou eu lia a redação, anotava as ideias e depois fazia a prova, por causa... Pra mim ter mais ideias ainda do que fazer ou como desenvolver as ideias, sabe? Uhum. Aí, e eu só sabia disso mesmo, porque a estrutura mesmo da redação eu não sabia muito bem. Porque eu sabia, tipo, a introdução, argumentos e conclusão. Pronto. Sim. Mais alguém, gente? Mais alguém levantou a mão? Ouvi? Pro, é, quando eu vou fazer redação, sem ser no Enem, quando eu vou fazer redação, eu separo, tipo, quando você abre assim o caderno, a folha da esquerda e da direita. A da direita eu usava para fazer a redação em si, e a da esquerda eu colocava, eu dividia, né? E aí eu colocava dois argumentos que eu podia usar em cada parágrafo. E aí, tipo, eu escrevia um exemplo, ah, eu vou usar isso e vou desenvolver de tal jeito. E aí, tipo, na hora de montar o texto, ficava mais fácil, porque eu já tinha anotado tudo que eu ia fazer, e aí eu só usava as palavras para complementar mais, assim, sabe? Sim. É justamente a ideia que a gente traz aqui de planejamento textual, né? É basicamente isso mesmo, assim, antes de escrever, selecionar as ideias que você quer usar, é, ver se elas se relacionam, né? Então, se você não está trazendo ideias muito diferentes umas das outras, é, enfim, é bem por aí mesmo. Ajuda muito, e também que quando, tipo, às vezes quando eu não sei o significado de algum tema, eu anoto, porque eu lembro quando fui fazer a redação de mobilidade, eu não sabia muito bem o que era mobilidade, eu anotei lá o significado, tudo, mas é isso. É, isso é muito bom, porque vai dando também repertório para vocês, né? Então, aqui, por exemplo, a gente... Já falei, né? A gente não tenta ficar muito fazendo esse exercício de adivinhação. Então, tipo, ai, qual tema vai cair esse ano? Tipo, não dá pra saber, né? Não dá pra saber. Vários anos o Enem já surpreendeu um pouco, né? Mas os temas que a gente traz pra vocês são temas que a gente também considera que são assuntos bacanas pra vocês... É adquirirem repertório, sabe? Então, saber o significado de alguma coisa, é, ter acesso a informações sobre determinado assunto, enfim, ter algumas coisas no radar para ir juntando aí esse material para de repente vocês até usarem em outro tema, mas que tem a ver, que se relaciona, né? O que mais, gente? Mais alguma coisa? A primeira coisa que eu faço é pensar qual é a minha tese, qual é o ponto que eu vou defender. Que aí fica mais fácil achar coisas que vão me ajudar a corroborar com a hipótese. Sim, sim. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque, você, claro, você pode começar definindo quais vão ser os seus argumentos. Mas, se você não sabe direito o que você vai defender ainda, como que você vai selecionar argumentos para essa coisa que você vai defender que você ainda não sabe o que é? Né? Então, é, vocês... estão livres para fazer da maneira como vocês acharem melhor, né? Às vezes, sei lá, quero começar pela PDI, quero começar pensando na PDI, ok. Mas pensar o texto desse jeito mais linear é bom porque uma informação está conectada com a outra, né? Então, a sua tese é o que vai sustentar todo o seu texto, é o que vai sustentar os seus argumentos, consequentemente, a sua PDI. Então... é mais, faz mais sentido começar por ela, né? Mas, sei lá, se vocês acharem que é muito mais fácil começar por outro elemento, tudo bem também, não tem problema. Mais alguma questão, gente? Pro, é, nossa, mas achei muito interessante o que os colegas estavam falando aqui. Porque me deram ideias, né? Tipo, que a Adessa falou sobre... escrever é, o significado ou o que o tema realmente está dizendo, né? Uhum. Acho interessante. E eu tenho uma inquietação. Ai, essa última redação, eu tava com um repertório assim na cabeça. Eu falei, nossa, eu tinha acabado de ler em 1984. Falei, caramba, vou falar sobre isso. Tinha acabado de terminar. E aí eu levei muito, muito, muito, muito. E aí eu fugi. O texto ficou totalmente diferente. Só uma inquietação mesmo do meu coração que eu queria compartilhar. Nossa! Testemunho, né? Tudo bem, tá tudo certo. Bom, gente, isso também é normal, né? Porque às vezes é isso, você tá muito inspirado por alguma coisa, você acabou de ler alguma coisa, de assistir alguma coisa, que você fala, nossa, isso é muito legal, te tocou de alguma maneira e você quer colocar isso dentro do seu texto. Mas aí, às vezes, no final, acaba que o repertório é ótimo, mas não para aquele texto, né? Às vezes acaba mais atrapalhando do que ajudando, né? Isso também acontece. Mas, enfim, é aprendizados, né? Coisas que a gente vai fazendo e vai vendo, não encaixou muito bem, não deu muito certo, enfim. Bom, gente, mais alguém tem alguma pergunta, alguma declaração, alguma coisa para falar? Tudo certo? Tudo certo. Certo, Maravilha. também. Perfeito. Oi? Não entendi, Gabriel. Certinho também. Certinho, perfeito. Então, gente, já tá aí quase dando nosso horário, 2 minutinhos, sextou, de hoje tá pago, né? É, muito obrigada pelo nosso encontro de hoje, muito obrigada por terem vindo mais uma vez.